Nós estamos ministrando uma série chamada Altares e Honra. E eu comecei ministrando domingo passado que o que valia antes não está valendo mais. A forma com que fazíamos um mundo de coisas na vida antes já não é mais a mesma forma hoje. As coisas que davam certo antes não estão dando certo mais. E por incrível que pareça, nós ainda não sabemos como é que tem que ser feito então nesse novo tempo. No comércio, nas profissões, nos estudos, em todas as áreas da sociedade está acontecendo isso. Nós estamos num tempo de transição ímpar. Cada geração experimentou sua realidade de mudanças. Os desafios de ver as coisas sendo feitas de uma forma mais moderna, mais nova, mais diferente. Os jovens vindo e trazendo um outro jeito de encarar, de fazer tudo. Isso se repete a cada geração. Mas nesta geração, nós temos uma peculiaridade incomparável da iminente ação do anticristo no seu governo. Nunca estivemos tão perto do anticristo dominar todas as coisas. E não é alguma coisa que vai acontecer, está acontecendo. Você não percebe, você não presta atenção, mas a minha vida e a sua vida, ela está toda escrita, toda monitorada, tudo que você faz, aonde você vai, o que você fala, tudo está monitorado. E não é apenas uma coisa assim surpreendente da tecnologia, isso é uma estrutura do cenário, do governo do anticristo. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele utiliza da tecnologia para ganhar o máximo que ele pode de onisciência, de onipresença e de onipotência. Sempre serão limitadas, sempre serão mediadas, mas é o que o anticristo está fazendo, porque o seu governo será um governo universal. Controle de tudo, de todos. Então, se estamos num cenário em que há uma mudança muito grande, o que valia, como fazíamos as coisas, já não é mais da mesma forma, e não virá um jeito novo, definitivo de fazer nada, pelo contrário, toda a verdade está confrontada. Tem nada, nada, nada que alguém diga assim, agora é assim, não, agora é assim agora, amanhã vai ser de outro jeito. Em todas as questões da vida. E se isso faz parte do cenário do anticristo, eu preciso buscar de Deus direcionamentos de como eu vou conduzir a minha vida nesse tempo. Mais do que isso, eu preciso de irmãos, eu preciso de igreja, eu preciso de pastores, eu preciso de ministrações que alinham a minha vida. Eu não posso estar num lugar ou me contentar com coisas que apenas passam um anestesiante na minha realidade. Ou que me encantam com algumas coisas da estética, da tecnologia, da modernidade. Não, eu preciso de algo que realmente esteja alinhado com o reino de Deus para eu tomar decisões pessoais, custe o que custar, e é isso que eu quero, Senhor, para a minha vida. Então, nós vimos nessa ministração anterior que só Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o ontem não vale mais para o hoje, se o hoje não me projeta o amanhã, se eu não sei de nada, eu preciso, como diz a expressão popular, me agarrar com Deus. E me agarrar com Deus, no dito popular, é só um jargão, mas numa decisão pessoal, é um vínculo real com o corpo de Cristo, com a palavra, mergulhando no Espírito Santo. Por isso nós estamos numa semana de jejum, de oração. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a palavra, eu quero conhecer mais o Senhor, e de uma forma muito prática, palpável, eu quero andar na minha semana mais tempo com meus irmãos, com a palavra, com o culto, com a célula, com o estudo bíblico. Eu quero, Senhor. E uma resposta do Senhor a nós, ampliando tudo isso, não tenha dúvida, diz respeito a altares e honra. Obrigado, irmão. Duas coisas que você vai ver cada vez menos são altares e honras. E honra. Uma característica predominante dessa sociedade, desse tempo, isso é crescente, não volta, é irreversível, é que você não precisa de vínculo para nada. Não precisa de vínculo para nada. Nós podemos estar unidos por um interesse, um propósito específico, e na hora em que eu ganhar, se você ganhar, melhor ainda, se você não ganhar, não tem tanto problema, mas na hora em que eu ganhar, pronto, basta. Então eu posso mudar com facilidade de emprego, eu posso mudar com facilidade de igreja, eu posso mudar com facilidade de casamento, eu posso mudar com facilidade de cidade, eu posso... E essa geração milênio é uma geração que está prontíssima para mudanças a qualquer hora. Nada é definitivo. Se você tinha maior orgulho que no seu talão de cheques vinha escrito lá, cliente desde 1972, isso não tem valor nenhum mais. Nenhum. Eu estou nesse emprego há 25 anos, isso não tem valor nenhum mais para essa sociedade. O que importa é o quanto você produziu e fez dinheiro. Nem as universidades estão dando conta de sustentar a maioria dos livros, dos escritos, dos estudos profundíssimos. Perderam o valor porque ninguém está interessado em se aprofundar grandemente em aquisição de conhecimento, em formação de caráter. O que a sociedade está querendo é quais são os recursos tecnológicos, quais são os aplicativos, quais são as ferramentas tecnológicas na internet, virtuais, que me facilitam, que me permitem ganhar dinheiro o mais rápido possível. É por isso que você vê uma enxurrada de pessoas ensinando. Coach, você vai ver coach em toda esquina, eles estão brigando por espaço. Eu quero ensinar alguém, eu quero ensinar alguém, eu quero ensinar alguém, eu quero ensinar alguém. As palestras, os cursos online, tudo, é um volume impossível de ser nem visto. De pessoas que não importa se tem mesmo conteúdo ou não. Elas agora detêm o poder de vender informações. E uma das informações mais comuns é, ela te vende a informação de como você pode vender informação. E como você vai ganhar dinheiro vendendo informação. E se alguém em tudo isso citar a possibilidade de resgatar valores, vai ser xingado de conservador. No mundo inteiro. Se alguém tentar moldar a vida ou tomar decisões que resgatam, que restauram coisas valiosas lá atrás, vai ser atropelado, mas atropelado sem retorno pelo dia, pela correria, pela própria tecnologia. Não dá tempo, não vale a pena, ninguém atende, ninguém responde, ninguém vem, ninguém dá atenção, porque não importa mais o que era ontem, o que valia ontem. Só que, como vimos, no reino de Cristo, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o reino de Deus consiste em resgatarmos valores eternos colocados por Deus ontem, lá atrás, no passado, para perseverar no hoje e eternamente. E dois desses valores é o que eu estou ministrando nessa série chamada Altares e Honra. Se eu não preciso ter vínculo, eu não estou pouco importando, eu não tenho que prestar atenção em o quanto eu vou honrar. Eu quero saber o quanto eu vou ganhar. Eu não posso gastar com honras. Eu não vou desperdiçar com honras. eu não vou dar do que eu tenho, seja o tempo, seja o elogio, seja o recurso, seja presente, seja submissão, eu não vou, eu quero é romper. Essa é a cultura deste século, essa é a cultura do ambiente do anticristo. E é de extrema importância que eu e você saibamos disso. Mas no reino de Cristo, eu e você somos ensinados a resgatar, restaurar honra. Isso se dá por um princípio bíblico de altar. O que são os altares? E eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês. Gênesis 4, verso 3, diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Dar ofertas a Deus, ofertar, ser liberal, pegar do que eu produzo, do que eu conquisto e entregar para Deus, seja no altar do Senhor, seja na vida dos missionários, seja na obra da igreja, seja no pobre na esquina, seja numa determinada instituição que eu posso servir, não importa como, ofertar a Deus é um altar. E se eu tenho poucos altares, eu tenho pouca honra. No versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então ele eleva o padrão da oferta que é altar, enquanto Caim trouxe do fruto da terra uma parte de tudo que ele tinha. A Bíblia deixa claro que Abel trouxe das primícias. Não estamos falando apenas de dízimos. Estamos falando de um valor. Eu quero dar para Deus o primeiro, o principal, o melhor do meu tempo, da minha energia, do meu conhecimento, dos meus valores, dos meus recursos, do fruto do que eu ganho com o meu trabalho. Eu quero dar a Deus o que é melhor, porque eu entendi que eu levanto um altar para Deus quando eu oferto. E eu levanto um altar para Deus mais excelente ainda quando eu oferto com primícias. Isso é para o Senhor. Embora estejamos perdendo isso, ninguém merece, ninguém tem essa atenção. Não vou gastar do meu. Embora a sociedade, hoje é uma sociedade sem vínculos e sem honra e sem interesse uns pelos outros, eu decido, no reino de Cristo, fazer diferença. E eu quero restaurar um padrão de altares e honra. E eu estou entendendo, Senhor, que oferta é altar. Em Gênesis capítulo 8, verso 20. Gênesis 8, capítulo 8, verso 20 e 21. Nós lemos assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Quem ensinou isso a Noé? Que seminário Noé fez? Que livro Noé leu? Que autor o influenciou? Que culto Noé foi? Gostou do pregador e achou aquilo conveniente? Como Noé aprendeu a levantar altar? Não pode ter sido de outra forma, senão no próprio relacionamento com Deus. E é possível que Deus nem tenha ensinado didaticamente a Noé sobre isso. Vem cá, eu vou te ensinar o que você tem que fazer, Noé. Presta atenção, aprende. Está esquecido. É possível que Noé tenha feito isso como consequência natural e sobrenatural de temor, de honra, de buscar alguma coisa que põe Deus num lugar de honra. Então ele levanta um altar ao Senhor. Mais do que isso, ele imola no altar. Ele ofereceu animais sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. O altar de Noé moveu o coração de Deus. levantar altares, já não apenas com o que eu tenho de fruto, mas o que eu tenho como primícias. E agora, num outro nível mais elevado ainda, o que eu tenho de primícias e que me custa caro. É um sacrifício. Não sacrifício no sentido de esforço, embora vai envolver esforço. Mas é um sacrifício no sentido de aquilo que tem mais valor para mim, eu vou entregar para Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que os dardos na mente dizem, não importa o que a minha insegurança, não importa que a borboletinha ali que pode ficar aqui, talvez o culto todo, e você não precisa ficar prestando atenção nela mais do que em mim. Então não importa, eu quero dar ao Senhor do melhor. Meu tempo, meu coração, minha atenção. E eu quero, se eu não cuidar disso todos os dias, naturalmente eu serei engolido, atropelado por essa sociedade, por esse jeito desse mundo, pela correria da vida, e eu não vou dar valor a isso. Mas eu quero, Senhor. No capítulo 12, no verso 7, apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu poderia até articular que, se eu sou uma pessoa que não levanta altares para Deus, eu sou uma pessoa que não tem estado diante de Deus. Eu posso estar nos cultos, eu posso ser crente, eu posso ser devoto, eu posso querer muito de Deus, eu posso ser esforçado, eu posso, como alguns dizem, eu sou uma pessoa boa, eu sou do bem. Mas se eu não levanto altares para Deus, é simples de entender. Certamente, eu não estou diante de Deus. Porque Noé, diante de Deus, instantaneamente levantou altares sem que alguém o ensinasse. Abraão, diante de Deus, instantaneamente levantou altares. E na vida na história da Bíblia, na vida da igreja, nós vemos que em todos os lugares do mundo alguém levanta altares ao Senhor Deus, não é porque foi obrigado, não é porque quer alguma coisa em troca. Lá no Espiritismo é assim, na macumbaria é assim, nos deuses, nos ídolos falsos é assim, nas diversas religiões e seitas você pode encontrar isso. Vai na Índia, vai na Ásia, você vai descobrir tanta gente que é obrigada a levantar altares, senão morre, senão os demônios vêm e oprimem. Mas com Deus não é assim. Deus nunca obrigou ninguém a levantar altar. Essa talvez seja a coisa mais difícil do diabo entender ou aceitar, que Deus recebe culto espontaneamente de pessoas que entenderam o amor dele em Cristo Jesus e que livremente disseram: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Não é porque eu estou precisando, não é porque o pastor ensinou, não é porque a igreja exige, é porque eu estou diante de Deus, e quando eu me prostro, quando eu o vejo, quando eu o recebo, quando ele me toca, não tem outra coisa senão levantar altares. Em Êxodo capítulo 17, verso 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Você sabe o que é bandeira? O que move uma economia bilionária no mundo de etiquetas, de marcas, de luxo, não é outra coisa senão o princípio da bandeira. A bandeira é um símbolo, e é um símbolo arbitrário, é um símbolo que alguém um dia disse: a partir de agora, esse elemento vai estar vinculado a essa realidade. Então, em qualquer lugar do mundo que você estiver longe do Brasil, na hora que você vê uma bandeira do Brasil, você instantaneamente é vinculado emocionalmente à sua nação. mas vale de igual forma quando você quer abastecer o carro e você passa pela avenida e vê um monte de bandeiras no posto que você desconhece, até que você vê uma que você conhece, talvez o Ipiranga, e você vê a bandeira Ipiranga no poste do posto. Então você entra e ali você instantaneamente é vinculado à segurança. Essa gasolina eu confio. E eu não estou fazendo propaganda do Ipiranga, não sei se você pode confiar na Ipiranga, mas é o exemplo que eu estou usando, poderia usar Esso, poderia usar Petrobras, poderia usar qualquer outra. De igual forma, eu sei que as pessoas veem uma bandeirinha na minha camisa de uma grife sofisticada e elas vão pensar a meu respeito o que eu gostaria que elas pensassem a meu respeito. Embora eu possa tomar decisões do carro que eu vou comprar, do produto que eu vou adquirir, da marca do meu equipamento, por pura qualidade, e isso é extremamente importante, muitos não estão tão importando tanto com a qualidade, sim com o que aquele símbolo significa. Status. Bandeira é um símbolo que associa instantaneamente algo ou alguém a uma realidade. Por isso, todas as vezes que eu e você levantamos um altar, segundo o que aprendemos na palavra do Senhor através de Moisés, altares têm nome de o Senhor é a minha bandeira. Se alguém te vê levantando um altar para um determinado item, produto, luxo, símbolo, ideologia, consumo, aquela pessoa pode ter uma análise de como é a sua vida. De igual forma, se alguém te vê levantando um altar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquela pessoa vai saber, Deus tem uma importância acima de tudo na vida dessa pessoa. Se eu e você não levantamos altares, irmãos, nós não temos proclamações nessa terra. Se lá no ambiente de trabalho o altar que eu levanto é da crítica, é da zombaria, ou todo tipo de riso com qualquer tipo de piada, conivência com qualquer tipo de circunstância, de moveres, movimentos da sociedade, das pessoas, em qualquer condição, as pessoas sempre me associarão a um igual a eles. Mas se eu faço questão de levantar altares ao Senhor, não é mostrar quem eu faço, ou quem eu sou, o que eu faço, mas é mostrar quem Ele é. Se eu sou uma pessoa que levanta altares, não apenas fisicamente em determinados lugares, mas espiritualmente, eu estou declarando quem é o meu Deus. O Senhor é a minha bandeira. Capítulo 20 de Êxodo. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Um parênteses aqui, irmão, para você entender um pouco melhor, ou pelo menos se lembrar. Uma grande discussão teológica no meio da igreja é se o Novo Testamento substitui o Velho, se o Velho ainda vale, se as coisas do tempo da lei são para serem empregadas no tempo da graça. Nós não estamos no tempo da graça, o Velho Testamento não passou, Israel não passou. Essa é uma discussão sem fim, que não leva ninguém a lugar nenhum, e pelo contrário, só satisfaz o inimigo, que leva um monte de gente a não dar mais valor aos princípios que estão no Antigo Testamento. Embora a prática do Antigo Testamento não seja mais necessária hoje, como, por exemplo, imolar animais, uma vez que Jesus, o Cordeiro, já foi imolado, eu não preciso mais das práticas de um mundo de coisas que são simples de serem entendidas. Eu não posso me esquecer dos princípios que estavam proclamados naquelas práticas e que continuam proclamados no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, quando eu leio que que eu devo sacrificar, que eu devo ter holocaustos, que eu devo ter ofertas pacíficas, que eu devo trazer no altar do Senhor. Eu não vou trazer mais ovelhas para serem imoladas, nem bois para serem imolados, mas eu não preciso abandonar o texto. Eu preciso entender que, embora eu não vou mais sacrificar um animal, eu continuo precisando levantar holocaustos ao Senhor. Eu continuo precisando, por princípio, por valores, levantar meus sacrifícios diante do Senhor. Quais são as proclamações da minha vida, de que Deus é o Senhor da minha vida? Quais são os altares da minha vida? Ele continua no versículo 25, Êxodo 20, 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Dificilmente alguém vai levantar um altar de pedras hoje. É possível que a gente, lá no acampamento, a gente aproveite aquele ambiente bem gostoso, do mato, de um lugar rural, e possamos levantar um altar de pedras, fazer uma fogueira, ter um tempo gostoso ali em torno do Senhor. Mas, irmão, não há necessidade mais de levantarmos altares de pedra. Como no Antigo Testamento, não. Mas os princípios continuam os mesmos. Se você vai me levantar um altar, e continuo tendo que levantar altares do Senhor, então você vai me levantar um altar de pedras, e não o farás com pedras lavradas. Sabe o que significa? Significa que não é com a tecnologia de hoje, não é com a metodologia da denominação A, B ou C, não é com as coisas que eu trabalho para construir. O Senhor vem e diz assim: você vai pegar pedras e não toque nessas pedras, não aperfeiçoe essas pedras, não queira mudar o formato dessas pedras. Levante um altar com o que você tem de natural. Não queira inventar metodologias. Não queira fazer isso através da tecnologia, das ferramentas, das liturgias. Você vem e traz o que você tem, sem manipulações. Não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. A Bíblia ensina sobre altares. A Bíblia ensina que é importante eu e você termos altares. A Bíblia ensina que isso não é uma coisa do passado e que hoje não vale mais, continua valendo, senão da mesma forma que era feita, com os mesmos princípios que são feitos hoje. E Deus, eu quero avaliar a minha vida, porque na tua palavra está dizendo que se eu vou tomar a ceia, eu preciso avaliar a mim mesmo. E não quero apenas ler esse texto uma vez por mês, antes de tomar a ceia, e fazer uma coisa assim, genérica, superficial. Oh, Senhor, estou aviando. Ui, Senhor, eu pisei na bola, eu cometi aquele pecadinho de novo. Oh, Senhor, me perdoa, amém, amém, amém. Não, Senhor, eu não quero só isso, eu quero muito mais do que isso. Senhor, eu quero avaliar a minha vida mediante alguns parâmetros do teu reino. E nessa manhã eu posso avaliar a minha vida, se eu tenho ou não levantado altares para Deus. E se o Senhor ensinou a Noé, sem ele ter ouvido um pastor, sem ele ter lido um livro, sem ter ido ao seminário, o Senhor vai me ensinar, pelo teu Espírito, como é que eu vou levar a minha vida levantando altares. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus. Olha, Deus tem altar. Que é a minha grande alegria. Não há outra fonte de alegria, irmão. Preste atenção, não há outra fonte de alegria, senão o Senhor. Se a minha fonte de alegria for as coisas ficarem bem, eu estou enganado. Embora eu possa ter, deva ter, espera-se ter alegria quando as questões são resolvidas, Essa alegria precisa ser um produto secundário de uma alegria maior, que é da presença dEle. A presença do Senhor, ser de Deus, andar com Deus. O diabo pode estar fazendo o que quiser, eu posso estar no fundo do inferno. Se eu sou do Senhor, eu quero desfrutar da alegria porque Ele está comigo, lá no fundo do inferno. Eu não quero ser uma pessoa frágil, Senhor, emocionalmente frágil, uma pessoa só conduzida por coisas da carne, da alma, das emoções, do engano, das fantasias. Eu quero ser uma pessoa firme no Senhor. Por isso o altar é de pedra, sólido. Por isso não posso ter altar de pedras lavradas, não é do jeito que eu quero. Eu dou um jeitinho aqui, eu altero ali, eu mudo do meu jeito, eu acho que é assim, hoje é assim. Não, não, Senhor, eu quero aquilo que está escrito na Tua Palavra, e eu vou levantar altares para o Senhor, e na minha vida eu vou ter lugares, marcas de altares. Eu quero isso, Senhor, porque Tu és a minha alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele, meu auxílio e Deus meu. O meu louvor é um altar ao Senhor. Você pode vir para cá, você pode cantar o que eu peço para cantar, você pode repetir, porque eu pedi para repetir, para você cantar mais alto, você canta mais alto, mas você vai ser um bobo e eu vou ser outro bobo, se a gente ficar só nisso o resto da vida. Se você não usar essas oportunidades para deixar fluir, derramar espontaneamente, derramar de uma forma assim poderosa de dentro de você, louvores ao Senhor com a sua voz, com seus motivos, e você é tomado nas suas emoções, sim, e você é tomado no seu corpo, sim, mas você é levado a um lugar espiritual inatingível sem o Espírito Santo, inalcançável sem o mover de Deus, e você então levanta altares de louvor ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E você chega a ter força para dizer: minha alma, por que que você está abatida? Minha alma, presta atenção, deixa para lá, esquece aquilo outro, vem e louva o Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Levantei altares ao Senhor. Isaías capítulo 6, verso 5. Se eu não tenho levantado altares ao Senhor, se eu estou só seguindo o que esse mundo produz, eu estou me perdendo. Não terei condição alguma nas circunstâncias desafiadoras, de dificuldade, onde o diabo vem para me tragar mesmo, eu não terei condições de vencer, a não ser que eu tenha levantado altares, altares ao Senhor. Isaías 6, verso 5 em diante diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Alguém aqui, homem ou mulher, pode me dizer que não está incluído nesse grupo de Isaías? Pessoas de lábios impuros. Alguém aqui pode declarar: não, eu não faço parte desse grupo. O profeta Isaías, servo do Deus Altíssimo, usado para escrever um dos livros mais importantes, um dos autores que mais, de forma sobrenatural, profetizou acerca de Jesus, 700 anos antes de Cristo, sem ter noção alguma, ideia alguma do projeto de Deus de enviar Jesus, por pura revelação e intimidade profunda com Deus, ele vira para Deus e diz: eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Então pensa racionalmente comigo. Altar é lugar de sacrifício, então altar é lugar de fogo. Se tem fogo, tem que ter elemento combustível. Se tem elemento combustível, eu estou dando alguma coisa que vai ser queimada. E se eu der aquilo que tem mais valor para mim, para ser queimado pelo Senhor, subirá como incenso suave ao Senhor. Mas quem põe fogo no altar é o Senhor. Deus põe fogo nos altares que levantamos. Em outras palavras, isso são elementos simbólicos da vida terrena e metafísica. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu respondo ao teu altar. E eu respondo do nível mais alto, mais elevado que eu posso responder, para que o que você traz, provindo da terra, seja santificado para ser recebido no céu. Pureza máxima só é possível pelo fogo. Então é a obra do Senhor na minha vida, na sua vida. O fogo dele virá se eu sou uma pessoa que levanta altares, na singeleza, na pureza do coração, para alguns até na estupidez da religiosidade, ou no fanatismo de uns crentes aí. Não, não, nada disso. Na singeleza do reino de Cristo. Eu quero ser uma pessoa que prima, que cuida, que zela, que vela por altares a Deus. Porque é Ele que vem e põe fogo. Mais do que isso, Ele tomou uma tenaz do altar, uma brasa viva, e tocou Isaías. Eu ofereço, levanto um altar, eu coloco no altar as minhas especiarias, o que eu tenho de mais valioso, o sacrifício da minha vida. Ele recebe, e Ele recebe, quando Ele recebe, Ele responde com fogo, e esse fogo consome o altar, consome a oferenda no altar, e Ele mesmo me toca com essa brasa viva, esse fogo, e Ele me purifica, e Ele me levanta, e Ele me fortalece, Ele me dá experiências poderosas, sobrenaturais, de fortalecimento, de crescimento, de amadurecimento. Eu o conheço um pouco mais e eu saio daquele lugar pronto para viver uma vida tão difícil nessa terra, mas de forma vitoriosa. Eu estou entendendo, Senhor, por que o Senhor quer altares. Tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: envia-me a mim, Senhor. O reino de Deus é feito nesta terra por pessoas que entenderam o reino de Deus. E o reino de Deus implica em altares que nós levantamos nesta terra, que são recebidos no céu. E o recebimento é comprovado com fogo que desce do Senhor. E o aroma suave sobe para Ele como louvor, como adoração. Em Malaquias, no capítulo 1, verso 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo? E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quem aqui, em sã consciência, vai dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Eu vou dizer que essa mesa é desprezível? Hoje é o dia da ceia do Senhor, um memorial, um altar que levantamos a Ele. Eu vou dizer que isso é desprezível? De forma nenhuma. Impossível alguém aqui, de sã consciência, conscientemente dizer: isso é desprezível. Então é possível que esse texto não esteja tão correto, ou melhor, é possível que eu diga que essa mesa é desprezível de outra forma, quando eu não dou o devido valor. Não faz diferença se eu participei ou se eu não participei. Não faz diferença se eu nem sabia, nem lembrava: oh, hoje tem dia de ceia, né? Ah, hoje é ceia, ai que bom que eu vim. Não, Senhor. Eu quero começar a ter necessidade da mesa da ceia, do momento do ofertório. Eu quero ter necessidade do momento em que eu vou diante do Senhor. Eu posso até depositar na conta da igreja um dízimo, mas eu quero ter necessidade de ir ao altar do Senhor e levar minha expressão de culto, de altar com meus irmãos, com meus dízimos e ofertas. Senhor, eu tenho hoje acesso a tudo quanto é música, a todo equipamento, é tudo tão fácil, música, eu canto, eu toco, é rádio, mas Senhor, eu tenho necessidades de me reunir com meus irmãos e cantar louvores ao Senhor, porque são meus altares. Senhor, eu posso assistir o culto pela internet? Que bom que a tecnologia me permite isso, Senhor. Ai, que bom, pastor, foi tão abençoado. Oh, graças a Deus pela internet. Mas, irmão, se eu quiser altares ao Senhor, eu vou dizer, eu sinto necessidade de estar de novo em comunhão com meus irmãos. Não só no domingo que eu dou conta de ir, mas, Senhor, lá na célula, na reunião de oração, no servir, no encontrar, no ir na casa de alguém. Eu sinto necessidade de estar em comunhão com o corpo, e eu quero resgatar isso na minha vida, porque essa comunhão representa altar ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu não quero oferecer pão imundo. Eu não quero dizer desprezível. Eu não quero dar de qualquer jeito. Eu não quero ofertar de qualquer jeito. Eu não quero cantar de qualquer jeito. Eu não quero participar de qualquer jeito. Eu não quero sumir 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, foi embora da igreja, alguém comunica, fulano foi embora da igreja, e eu não, Senhor, eu quero ter um altar de comunhão com meus irmãos, compromisso de servir, compromisso de ser servido, compromisso de me deixar ser servido, compromisso de estar em comunhão, eu quero, Senhor, que minha vida na igreja seja um altar ao Senhor. Não é o dia que dá, eu vou, não é o dia que dá, eu ajudo, não, Senhor, é um altar ao Senhor. Eu não vou oferecer pão imundo, eu não vou oferecer de qualquer jeito, Senhor. Senhor, ainda mais agora, que o que era antes não funciona mais, o que é para ser ninguém define, eu quero resgatar algumas coisas que sempre foram, ontem, hoje, e serão assim eternamente. Altares de honra a Deus por todo o universo, em expansão infinita. Louvores a Deus, realizações de glória para Deus, em lugares que nunca imaginamos estar nas galáxias, por toda a eternidade. Senhor, eu quero mudar o chip, eu quero mudar o sistema operacional que me governa, ao invés de ser o raciocínio, a razão, o iluminismo dessa terra, eu quero que seja o reino de Cristo novamente, Senhor. E eu começo isso restaurando altares ao Senhor. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos entregarei, e não vos entregarei, mas ao opróbrio entre as nações. Só avalia o que aconteceu. Joel recebe uma palavra do Senhor dizendo, congreguem o povo, reúnam o povo, santifiquem a congregação, reúnam os filhos, reúnam os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, sai o noivo do seu aposento, muda a situação, não importa, nem o casamento aqui, que é o dia mais especial, nada importa. E vão para o altar do Senhor. Chorem os ministros entre o pórtico e o altar. Vai para a intercessão. Vai para a oração. Reúna a igreja. Reúna o povo. Tenha isso como valor. E por fim, o Senhor vem e diz: eu vou responder vocês. Altar é lugar de respostas de Deus, irmão. Você precisa de respostas de Deus. Levante altares. Você precisa da manifestação do Senhor. Ele diz assim: levantem-me um altar de terra. Não façam com pedras lavradas. E eu virei no meio de vós. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não tenha dúvidas disso. Não deixe raciocínio algum ou correria algum dessa vida te encantar e te roubar a semente. Se eu e você quisermos mais de Deus, nós precisamos levantar altares do Senhor. Feche os teus olhos. Eu vos enviarei o cereal, o vinho, o óleo. Vocês serão fartos de tudo que precisam. Eu não vou entregar vocês ao opróbrio entre as nações. Eu vou cuidar de vocês. Em Apocalipse, João diz que viu sete anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, e um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Oração é altar levantado. O anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar. Tem altar, tem fogo, tem orações, tem altares do povo, do filho, dos filhos. Tem diante do Senhor, isso está na visão de João do futuro. Se o Velho Testamento me mostra que Deus ensinou o seu povo a levantar altares, o Apocalipse me mostra que Deus lá no futuro continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu quero ser uma pessoa que vai se dedicar cada dia mais a levantar altares ao Senhor. Ore ao Senhor, fale com Ele, dê uma resposta a Ele. Eu quero pedir aos diáconos que venham distribuir o pão e o vinho. E você vai receber o cálice, o pão e o vinho, e continuar cantando, adorando, orando ao Senhor no seu lugar. Se você é membro da igreja ou de alguma outra igreja, está em comunhão com seus pastores, comunhão com o Senhor, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode participar dessa mesa. A orientação que o Senhor nos dá é que antes de participar, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Se você não está em condições de participar, avalie-se a si mesmo. E o Senhor vem e diz assim: e como fruto da avaliação, no arrependimento, no altar, coma e beba. Enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, enquanto nós estivermos ministrando ao Senhor com palavras e melodias, você vai se expressando a Ele. No arrependimento, na confissão, na renovação de votos, você vai se expressando a Ele. Na consagração, nos altares que você vai levantando nesta manhã, confesse a Ele, seja a correria, seja a superficialidade, seja talvez a carnalidade, quem sabe algum pecado, confesse a Ele: Senhor, eu quero resgatar nesta manhã o princípio dos altares. Eu quero fazer desse culto um tempo de altar, eu quero fazer desta manhã do domingo um tempo de altar, eu quero fazer da oração, da célula, do estudo bíblico, eu quero fazer da minha vida em família, eu quero fazer, Senhor, do meu lugar de trabalho, lugar de levantar altares a Deus. Ore a Ele.